Fica Coité, a vida que nesta sexta-feira, dia 30, Dr. José Milton, oculista, estará atendendo. Marque sua consulta na Ótica Coité, Rua Marechal Deodoro, 75, em Conceição do Coité. Farmácia Central de Dona Tereza, em Conceição do Coité. 30 anos de experiência, onde você encontra todo tipo de medicamento. Se você não encontrar o medicamento, Dona Tereza irá providenciar em menos de 24 horas. Farmácia Central de Dona Tereza, no centro de Conceição do Coité. Acorda Nordeste, apresentação de Valdemir de Assis, o conhecido Mitinho, acreditando na força do povo. Gente, são 6:39 e a Soneide de Santa Rosa está aniversariando dia 5. Alô, Soneide, que Deus te dê uma emoção de ano de vida, tá bom? A nega, José, a Pá, estiveram aqui conosco hoje e falaram da alegria, né? Estarem sabendo de que você completa mais um ano de vida, tá bom? Mas, meus companheiros, eu quero abraçar a todos os motoristas. Alô! Meus irmãos motoristas, quantos e quantos companheiros na manhã de hoje, dia 30, gente, de março de 1990, estão nos ouvindo pelas estradas deste imenso Brasil. Recebam um nosso abraço, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência, a vocês, também aos meus amigos rentistas de postos de gasolina, aos mecânicos, aos borracheiros, a todos. Todos quantos nos escutam neste momento, recebam o nosso abraço. Valdemir de Assis, o conhecido Mitinho, acreditando na força do povo. Gente, eu quero conversar com vocês de Itiúba. Amanhã o prefeito Netinho estará inaugurando obras. Oh, gente, obras de colégio, de auditório. O deputado José Lourenço está aí recebendo título de cidadania aí do município. É, gente, o Netinho convida todos, tá certo? Vai ser amanhã, começa às 16 horas, prossegue até 22 horas, encerrando com baile aí no povoado de Rômulo Campos. E é bem provável que nós estejamos presentes para participar da alegria de vocês aí da comunidade. Pois afinal, temos aí grandes amigos, né? Exemplo do João da Cruz. Alô, João! Dona Wanda, opa, que gente boa, pessoal de Itiúba. Alô, meu amigo João Francisco, nosso Joãozito, aí de Camandaropa, também receba o nosso abraço, João. Valdemir de Assis. 6:42. Que todos tenham um bom dia. É hora de você tomar um cafezinho, Pai Iá. O mais rico em paladar. Pai Iá. Rádio Cisal de Conceição do Coité. ZYH 488. 900 kHz AM. Conceição do Coité, Bahia.